nós falamos sobre a ressurreição. Em Jesus nossa esperança, em seu nome a salvação. Os anciãos interrogam com que poder aqui estamos, mas a ousadia nos move, pois com Ele sempre falamos. Em nome de Jesus, o poder que transforma, a vida que renova, em Ti, Senhor, confiamos. Em nome de Jesus, a cura se manifesta, com ousadia falamos, Teu amor, nossa festa. Nas ameaças não tememos, pois sabemos quem é o Rei. A mão do Senhor nos guia, em Seu amor permanecemos. Para a Tua palavra anunciar. Em nome de Jesus, o poder que transforma, a vida que renova, em Ti, Senhor, confiamos. Em nome de Jesus, a cura se manifesta, com ousadia falamos. Teu Espírito testemunhando a verdade da ressurreição, oh Deus. Em nome de Jesus, o poder que transforma, a vida que renova, em Ti, Senhor, confiamos. Em nome de Jesus, a cura se manifesta, com ousadia falamos, Teu amor, nossa festa. Português e worship, acústica, guitarra, piano. 132 BPM.